Pra geral ficar à vontade. Final de semana curtindo a vibe no baile da Bárbara Labres. Pra geral ficar à vontade. Final de semana curtindo a vibe no baile da Bárbara Labres. Tem gente que veio curtir, tem gente que veio só pra ficar louco, tem gente que vai ficar crazy. Hoje é funk, hoje é rei. Sente a vibe, sente o pique, lança braba, solta o beat. Bota um shot tipo Anitta. Todos olham, ninguém pisca. Ninguém toca, ninguém fica. Tá tão gato que irrita. Bota um shot tipo Anitta. Todos olham, ninguém pisca. Ninguém pisca. Pra geral ficar à vontade. Final de semana curtindo a vibe no baile da Bárbara Labres. Pra geral ficar à vontade. Final de semana curtindo a vibe no baile da Bárbara Labres. Tem gente que veio curtir. Tem gente que veio só pra ficar louco, tem gente que vai ficar crazy. Hoje é funk, hoje é rei. Sente a vibe, sente o pique, lança braba, solta o beat. Bota um shot tipo Anitta. Todos olham, ninguém pisca. Ninguém toca, ninguém fica. Tá tão gato que irrita. Bota um shot tipo Anitta. Todos olham, ninguém pisca. Ninguém pisca.